Zulu 97, 3567. 3567, procedimento correto, resposta pronto para o push. Ah. Tá, né, 63143, essa medicação, chegada bom, desça para o 050. Controle Salvador Objeto 5729, decola. Usa 1800. Objeto 5229, contato radar, sua Panjolo 340, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda, 5729. Ó, alternativa? 143 a bordo, 4 horas e meia autonomia, treinando Guarulhos. Eu segui Pátio no Índia, 186, a torre, em 145. Ciência, 3145. Romeu 2, solo 30, direita, chama solo 21, um, decimal 9, boa tarde. Boa, desonado. Salvador, boa noite, Altan 3145, ponto de espera da 10, pronto. 5, além decola, pistão 0, vento 120 graus com 10 nós. A linha decola, tá? 3145, cabeceira 10. 1-2, frisado, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para os 3, 1-2. Salvador Papa Tanquina Zulu, ponto ideal de descida. Solicita mudança de regras e prosseguir, se possível, na prova da rotatória. Já que está meio cansado. Salvador, boa tarde, gol 1273, sempre para a vida. Sempre para o controle. Gol 1273. Papatanguinas do Lugoso. Solo, já 357, a gente vai questionamento na posição 1-1, por favor. No Golf, momento cancelado aos 2032, desça para o seu. Minas do Golf, desça para a altitude de tráfego, cancelado plano instrumentos aos 32 minutos pelo corredor forte de Minas do Golf. Autoriza o prova da rotatória direto, autorizado direto rotatória, descendo para o altitude de tráfego, Lima, do Golfo. Golfo, altitude de tráfego, prova da rotatória, Lima, do Golfo. Gol 97, 1273, essa medicação, chegada bom, filha Espanjol 060. 060 para o gol 1273. Gol 1273, desça para o gol 060. 60, gol 1273. 5, decolos 33, controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935, 3145, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 1935, cruza 1700, Dael. 3145, contato radar, do plano de voo 380, segue Dael, letra B. Dael, Leia 3145. Controle autoriza pro Dael para o 3145. TAN 3145 autorizado pro Odael. Autorizado pro Odael, TAN 3245. 75729, chama Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25133, grato. Gol no 601 para prosseguir na descida, vai pedir 4 mil pés. Gol no 601, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2 mil autorizado, reportar estabilizado no 601. Oxané 6143, desça para 4 mil pés, QNH 1013. 4.1013, Oxané 1973, desça para 5 mil pés, QNH 1013. No 273, desça para 5 mil pés, NH 1093. 5 mil, ajuste 1013, gol 1273. Controle Salvador, voo, é o TAN 3894. Transferindo para o 1530, com essa informação, Vitor. TAN 3894, essa identificação, chegada a Mário, desça para o nível 060. 060, TAM 3894. Azul 4206, gate 8, pushback acionamento. 206, autorizado push, acionamento e reporte para o táxi. Seu pushback acionamento, reportará o táxi, Azul 4206. Azul 4206, desconsiderado a informação, aguarde para o push acionamento. Se a gente só teria uma previsão, por gentileza? Grato, bom trabalho. Tem 148 a bordo. TAN 3567, confirme o pessoal da borda, autonomia alternativa. 148, 420, confirme. Copiou a informação 3567 da TAM? TAM 3567, autorizado táxi via Pátio 1, Taxiway Índia, ponto de esperada 10, QNH 1013, torre 18, decimal 6. Via Índia, 18,6, ponto de espera pronto, obrigado, 3567. Salvador, o TRIP 5415, pronto para pushback, acionamento do Pátio 3. TRIP 5415, autorizado push acionamento e resposta pronto para o táxi. Amarei para o táxi, 4415. Salvador, a senhora poderia dar previsão para o Azul 4206? Azul 4206, após a passagem do TAM, do Airbus da TAM, autorizado, puxa acionamento. Certo, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, autorizado, puxa acionamento. Azul 4206. Baica com Tango, prossiga. Papa Tango, Eco Mike Tango, aguarde para a copa. O Eco Mike Tango, confirme se era o levantamento. Estabilidade com pista vista, voo no 601. Cono 601, chame a torre na frequência 18.6. 18.6 é decolado. Chané 6143, desça via 2000 pés, KNH 1093. Via, via 2000, 1093. Gol 1773, desça para 4000 pés, KNH 1093. 4000, gol 1273. E13. Alívio Pouso 190, gol no 601. 5000, 1013 no ajuste, dando 3, 8 mais 4. Como é que tá? Tan 3894, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, 2109, Tan 3894. Douro, trip 54 no 5 com 70 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. 70 a bordo, alternando Salvador, autonomia? 5 horas. Gente, livre táxi, ponto de espera, pista 10, trip 54, 15. 54 no 5, ponto de espera, 78.6. Aeronave na final. Você tem uma 7 para passar de tráfego, que é um Boeing da Gol, após a Lima, tem cap 010. Faz o Boeing na final, ali 1 para 3, começa. Lá da 10 da 1-7. 1-7, sim. Para o táxi azul 4206, com 1-06 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Marcel. Solos 42, direita, chama o solo 121, decimal 9, então boa tarde. 121, decimal 9, lembrando a direita, bom, 601. Autorizado o procedimento, repórter estabilizado. Salvador, tem uma previsão para início de push do 1852 e 1856 da Gol? Paulo Salvador, Gol 1601, livrou. Livre. livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até antes da Juliette, vou mesmo zero. Solo Salvador, Azul 4206. Azul 4206, portão 08. Pronto para o táxi? Tiro, pronto para o táxi. 5, autoriza a chamar o centro. 06. Temos 1-06 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Maceió. Livre táxi, ponto de espera 1-0, via Índia, transferência. Livre táxi via Índia para o ponto de espera da 1-0, azul 4206. Voo no 856, assim que o Embraer 190 ou 170 da Azul passar a sua cauda, estará autorizado para o push. Chame pronto para o táxi. 7856. Atingiu 4.000, voo 273. Voo 273, isso é para 3.000 pés, QNH 1093. 3.013, voo 273. Tá, 3894, desça para 4.000 pés, QNH 1093. 4.013, está 3894. Controle 7567. E quando souber do procedimento, eu informo para o controle de Salvador. Qual é o que o senhor quer executar? Inicialmente, faça a saída PUCA. Seria será previsto para o voo 9030? Desça para 2.000 pés, QNH 1093. 2.013, voo 273. Autorizado para o procedimento. TAN 3894, desça para 3.000 pés, QNH 1093. 3.000, TAN 3894. Motor 3567, pode voar direto ao Arbor. Pessoal, a 2-6-6-1-4-3, vai passar o STA. Depois da aproximação, agora na pista livre, o Xenai 6143. Na sua escuta, 6143. 070, reporto, reportaremos o localizador, descendo para 2000, tanto 3894. Lima Zulu Golf, chama a torre na frequência 18-6. 18-6, obrigado. Boa tarde, Papatá em Lima Zulu Golf, transfere. 1273. Interceptar final da 17 e após eu fazer um 360 pela esquerda, quem forma o tráfego que o precede final ILS, aproximadamente 4 milhas, cabeceira 1-0. É um Airbus da Avianca. Vou avisar com medo, posso prosseguir como número 2 já? Afirmativo, número 2, aguardando autorização de pouso, Lima Zulu Golf. Prosseguindo como número 2, aguardando autorização de pouso, Lima Zulu Golf. Canam é 1-4-3, livre pouso 1-0, vento 1-2, 0 graus com 0-9 nós. Livre pouso no zero, baixado, travado, 6143. Gente. 415. Decola os 46, controle 19-35, bom voo e boa noite. 86, boa. Olhe o trip 5415. Está decolado, curvando, procedendo a subida coral. 415, sobre o 140, saída coral. Vindo para 140, saída coral, 415. 3567, pode voar para o Elefa? Liga de voo 360, saída Upsilon 1-0, decolada 1-0, após curva direita, saída da El, após Leda, após voo hibride. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5-1-4-2. Autorizado 360 para confins na Upsilon 1-0. Decolagem da pista 10 com curva à esquerda após a decolagem. No perfil da Dael, após Dael Leda, bridge 119-35, controle 5-1-4-2. Transponder Gol 1-9-0-3-0. Gol 9-0-3-0, após decolagem curva à direita. Saída da El, após Leda, após bridge. Curva à direita, pedido. Gol 9-3-0. Gol 9030 é forte, pronto para o push de acionamento. Mostraremos. Gol Salvador, gol 273, estabilizado na 10, baixado travado. 273, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardado. Mike Tango, aguarde para o ingresso. Transponder 0131, não é com o Mike Tango. Boa noite, 5.000, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, que é legal 10 no 3, torre 1 no decimal 6. Tan 3894, chame a torre na frequência 1 no 8 decimal 6. 118.6, grato. 5.3, táxi via Alfa, mantém espera na Juliette. De bom, jogou 1273. Golfista, Tan 3567. Lima Zulu Golf, continue 1-7 aguardando a autorização de pouso. Lima Zulu Golf, ajuste 1-0, 1-3. Boa. Intercepção final. Tá, 3567, chame Recife, né? Plano 601, autorizado, portão 1-0. Portão 1-0, gol 601. Mantenha a posição. Afirmativo, mantenha a posição, azul 4206, segundo o tráfego, já passando, marcador está. Lima Zulu Golf, livre pouso no 7, o vento 130 graus com 08 nós. Autoridade, pausa, Lima Zulu Golf. Sub e mantenha restrito nível 340 pelo centro de Recife. Torre Salvador, TAN 3894, estabilizado com o trem baixado travado, sinal da 1-0. Médico, na aproximação, guardando pista livre, TAN 3894. Guardando, 3894. 273 no solo 50, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1273, devolvido. 1273, táxi via Alfa, mantém espera antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 273. 94, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, com 10 nós. Livre pouso na 10, TAN 3894. TAN ingresso 401, 1-4-3. 5 tá livre, então boa noite. Como é que tango ali, mantém cabeceira 1-7. Quatro 206, visual com airbus, curta final no 0. Vindo, tá visual, 4206. 4206, após a passagem do airbus da TAN ali, mantém a cabeceira 1-0. Oi, após a passagem do airbus ali, mantém a cabeceira no 0, 4206. Gol 9030 97. Puxa, estacionamento, gol 9307. 030, aguarde. Santa Juliette, gol 273. Mudei a posição. Mudei a posição. 273. Como é que tem? Eu tô com dois tráfegos para decolar da 1-0, na subida pouca, devido a sua subida ser conflitante. O senhor vai aguardar, ok? Previsto mais 5 minutos na posição, é como é que tá? 8-0-8-1-2-7-3. 1-2-1-9. 2-1-9-3-2-9-4. 4206, vento 130 graus, 09 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem da cabeceira no zero, 4206. Boa noite. Boa noite, 56, espera da pista 10, pronto. Pois é, Embraer Lima tem cabeceira no zero, boa noite, 56. Pois é, Embraer Lima tem 856, da boa. Alô, Salvador, tá 3894, livrou na sua escuta. 3894, táxi via Alfa, mantém esperando da Juliette. Alfa, manterá a Juliette, tá 3894. Bom voo, boa noite. Estou pronto para cópia? Pronto, cópia. Então, Jet 6720 para o Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, decola da 10, após curva direita, saída da El, após Leda, após Roy Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5146. 206, decolou na sua escuta na saída pouca. Azul 4206, contato radar, sua Panjou 370, saída PUC. 370, saída PUC, Azul 4206. Boa noite, 56, livre decolagem, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem, 856, iniciando.